começou a festa, agora é carinha. Contagem regressiva para o mundo balançar. 3, 3, 2, 2, 1, 1, vai, vai, vai. Grupo, caia na batida, faz assim, faz assim, hein. Esse tal de ragamuffin faz bem pra mim, hein. Caia, chegando devagar. Grupo, caia que não tem game over. Perfeição e o tempo, trio aqui não falha. DJ Paulo marcou o tom. Grupo caia. O fogo vai acender todo, vai iluminar. Eu quero ver você mexer, eu quero ver você gritar. Que a perfeição e o tempo, dupla aqui não faz. DJ Paulo marcou o tom. Grupo caia. Digo, chega pra quebrar, Ed, chega pra brincar. Quero ver você mexer, eu quero ouvir você gritar. Lá, lá, lá. Ei, grupo caia na batida, faz assim, hein. Lá, lá, lá. Esse tal de ragamuffin faz bem pra mim, hein.